desperta sem falar. Mas não posso deixar tudo, tudo, tudo como está. Como está você? Tô vivendo por viver. Tô cansada de chorar. Não sei mais o que fazer. Você tem que me ajudar. Tá difícil esquecer. Impossível não lembrar. Você. E você como está? Diga lá, Zé. Como o fim do nosso amor. Eu também tô por aí. É mesmo? Eu nem sei pra onde eu vou. Ai, meu Deus do céu. Quantas noites sem dormir. Alivia minha dor. Com certeza. E me faça, por favor, sorrir. Vem pros meus braços. Vem pros meus braços. Meu amor, meu amor. Leva esse pranto pra bem longe de nós dois. Nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver feliz. Vem pros meus braços. Vem pros seus braços. Meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto pra bem longe de nós dois. É. Não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz. É tempo pra viver feliz. Zezeca. Me cansei de ficar mudo. Mudo. Sem tentar. Sem tentar. Sem falar. Mas eu posso deixar tudo, tudo como está. Como está você? Tô vivendo por viver. Tô cansada de chorar. Não sei mais o que fazer. Você tem que me ajudar. Tá difícil esquecer. Impossível não lembrar. Você. E você como está? Diga lá, Zé. Como o fim do nosso amor. Ah, meu Deus do céu. Eu também tô por aí. Eu nem sei pra onde eu vou. Quantas noites sem dormir. Alivia minha dor. Com certeza. E me faça, por favor, sorrir. Vem pros meus braços. Vem pros meus braços, braços. Meu amor, meu amor. Meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto pra ver longe de nós dois. É. Não deixe nada pra depois. É a saudade que existe. É tempo pra viver. Vem pros meus braços. Vem pros meus. Deixa eles cantando, vamos ver. Vai, gente. Vem pros meus braços. Ainda é tempo pra viver. Vem pros meus braços.